Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde de hoje, nós vamos conversar com a doutora Marília Tafuri, que é ginecologista, professora da Faculdade IPMED. Obrigada por atender a reportagem, doutora. De nada. Falando sobre a fertilidade nas mulheres, e hoje em dia as mulheres estão deixando cada vez para mais tarde ter seus filhos, né? Existe uma idade dentro da ginecologia, o que se aponta como a idade ideal para se ter filhos? A idade ideal é até os 35 anos, é o ideal. Existindo uma variação genética, existindo uma variação também do modo de vida, qualidade de vida, alimentação saudável, isso tudo é muito importante, porque existem as arestas. Existem as mulheres que entram na menopausa mais tardiamente, outras, infelizmente, bem precocemente. Então, existem relatos de mulheres menopausadas aos 37 anos. Então, quanto melhor a qualidade de vida, quanto mais jovem é a paciente, melhor a fertilidade. O ovário, ele tem uma idade, ou seja, ele acompanha a idade cronológica da mulher, ou ele pode apresentar uma ovulação, às vezes, melhor, independentemente da faixa etária da mulher? Exatamente por esses cofatores externos, não tem uma idade específica. Ele não tem uma idade cronológica, exatamente por essas variações. Então, hoje em dia, a mulher que trabalha muito, trabalha fora, pensa em ter os seus filhos mais tardiamente. O conselho atual, a mulher que quer ter a vida produtiva, a sua criança mais tarde, ela deve então procurar um serviço de fertilização para fazer um congelamento dos seus óvulos para uma questão de segurança. Agora, doutora, dá para uma mulher chegar no seu ginecologista, no seu médico de confiança e ter essa noção do que a gente está falando, da idade do óvulo dela, de quanto que ela ainda vai conseguir uma reprodução normal, sem ser uma reprodução assistida, como é o caso da fertilização? Sim, hoje em dia tem todo um parâmetro, todos os exames já de prevenção realizados que dá para prever se a mulher está numa fase mais precoce ou mais tardia do seu desenvolvimento, ovular, né? Então, tem como detectar, sim, se ela está em plena fase de desenvolvimento folicular ou não. Tem como detectar, sim, ela é, então, orientada de uma maneira, né, global, tanto genética quanto fisicamente. Doutora, e normalmente, quando você faz essa fertilização mais tardia, a gravidez, ela corre de forma tranquila, normal, ou ela é cercada de muito cuidado? Ela é cercada de cuidados. Normalmente, ela é considerada de risco, né, mas é o desejo casal, extremamente benéfico, né, não do ponto de vista físico, como psicológico da família, correr o risco. Para isso a medicina evoluiu. Doutora, então, dentro da sua experiência, para o ouvinte Band News, que está nos acompanhando nesse momento, qual é o conselho? É uma conscientização do que realmente você quer para a sua vida, ou seja, planejar, é isso? Isso é um planejamento, o casal deve se planejar. É um casal que pode ter filhos mais cedo, no ponto de vista não só cultural, quanto financeiro, emocional ou não. Aí a conduta vai ser de acordo com o que o casal está decidindo. Conversamos na coluna Espaço Saúde de hoje com a doutora Marília Tafuri, que é ginecologista e professora de ginecologia da Faculdade IPMED. Muito obrigada, doutora. De nada.